Mike, é a Cosca, repórter do farol de Itapuã. Cosca, repórter do farol de Itapuã. Ouro 925, chame Recife, 126 decimal 0, alterne 128 decimal 8. 260-288. Confirmando gol 925, 1260-288. Afirmativo. Obrigado. Ponto de vista 1-0-3560. Salvador, boa tarde, boa noite, 5 minhas pista Oscar para Recife. Noite 5-6 Recife, está pronto, cópia? Afirmativo. Autorizado Recife 390, Aperuísco 58, decola no zero com curva à esquerda, saída Puca, transição Caju, frequência do controle em 1208, a torre em 11895. Seu transponder 5125, gol no 856. Autorizado a Recife, 390, Aperuísco 58, decola da 10 com curva esquerda, Puca Caju. Apenas 525, controle 208, a sua 8825, gol no 856. Fome pronto para o push no 856. Do tráfego. Afirmativo, segue a retaguarda do TAM. Para o cruzamento, o destino 17, mais de bola. Sim, só autorizado a retaguarda do Airbus da TAM. Aporte na final da 17. Aporte na final. Agora. Então, 3560, informa o tráfego à sua direita, 500 pés, não vai ter frequência de aproximação. Afirmativo, visual com tráfego, 3560. Fox 77, confirme a alternativa? Não, pessoal. 7, tá, Oscar Tango Zulu. Reporte farol de Itapuã. Pode tapar? Charlie Charlie, reporte na Oscar para ingresso. Pô, até o Oscar Zulu, você está presente e direto para animar? Visual com o Mike e Delta, Oscar, o hotel Oscar do Lula. Bom, visual com o Mike e Delta, Delta, manterá a separação temporizada. Sendo autorizado, está presente o cruzamento do eixo da 1-0. Vai iniciar o hotel Oscar do Lula. Andrei 560, no solo 09, libera direita, solo 121, decimal 9. 121, solo Wellness, 3560, livrou. 3560, táxi autorizado Alfa Juliette para o portão 03. Alfa Juliette para 03, 3560. 33, decimal 2. 1251, 3625. 3325. 3325. Entra no 30 graus, 099. Nossa, girando base para final, baixar travado. Controle Salvador, boa tarde. 601 Alagoinhas. Está com a informação ótica. Está descendo por 160. Gol no 601, identifique, desça para 4 mil pés, ajuste de altímetro no 017, chegada a ponte. 4.017 na bota, gol. Passou Farício, 510, Papa Tambu, Yang Serra Serra. Yang Serra Serra, reporte rotatório. Rotatório, Serra. Mike Aquática, rocha está na frequência livre. Reporte na rotatória. Yang Serra até Serra, fique atento ao tráfego, posição de 2 horas a 2 milhas, um helicóptero mantendo 500 pés no rumo nordeste. Tá visual? Yankee Serra Serra. Yankee Serra Serra tá na escuta? Na escuta, já visual com o local de pouso aí, já na rota. Gente, tá visual com tráfego, posição de 1 hora a 1 milha, 500 pés do outro helicóptero? Tá sentindo o tráfego, mas não visual. Gente, tá bem à sua frente a 1 milha, mantendo 500 pés do Yankee Serra Serra. Não está visual com o tráfego, mas está visual com o local de pouso aqui na embarque. Não, agora sim visual com o helicóptero. Gente, Yankee Serra Serra. Quilo Bravo, mantendo 1 no 1.500 pés, reporte na rotatória. Quilo Bravo. Alaska Zulu, frequência livre. Solo, Salvador, 5-4-1-5, boa tarde, 5-4-1-5 para Ilhéus, só um instantinho para cópia. O 5-4-1-5, agora sim, pronto, cópia. Ilhéus 140, decola da pista 1-0 com primeira curva à direita, saída da Euleda após direto Ilhéus, frequência do controle 1208, a torre em 11895, seu código transponder 5116, o trip 5415. Muito bem, Ilhéus 140 a partir da pista 10, com curva à direita após da Euleda e depois direto Ilhéus. 1208, controle de 2014, 5-1-1-0, transponder. Temos alguma possibilidade de botar a saída para alta? Ok, vou recoordenar o conjunto controle, aguarde o 5-4-1-5. Obrigado. Romeu Golf com a Oscar, boa tarde. Em qual pátio se encontra e pista que decola? Saída PUC. 350, saída PUC. Tchau, tchau. Nível de voo 200. Sai na Whisky 1 até Bragança, onde completa para São Paulo. Decola da 17 com primeira curva à direita. Saída da EL com transição coral. Frequência do controle aí. Confirmando, saída da El, Leda, depois direto em Leos, onde prosseguirá para interceptar o Whisky Uno. A frequência do controle em 1208, a torre em 11895. Seu código transponder é 50 no 5, Romeu, Romeu Golf. 11 horas. Já na rotatória, 04. Gente, 04, chame torre 118, decimal 62. 118, 62, Guardião 04. Táxi e decolagem da pista 17, já chamo direto a torre em 11895. Uma boa tarde, Romeu, Romeu Golf. Retornando, 118.6, 95. Graças. Torre Salvador, Guardião 04, na reta, na rota 2. Guardião 04, faça espera no setor norte. Correção, faça 360 pela esquerda, aguardando autorização para aproximação. 360 pela esquerda, aguardando, o 04. Na abaixada, travado, 3 milhas, o Lima Aquilo Bravo. Na escuta? Na escuta, tá. Da Coral. Muito obrigado. Nada, reporte pronto para o push. Boa tarde. Então, 1-0-9. Oi, Papa Tango, Vitor Hotel na rotatória, mantendo 1.500 pés. Até o final da 1-7 autorizada, aguardando a pista livre. Se você quer para 1-7, vai retornar já na final. 0-1, desça para 2.000 pés, ajuste no 0-7. Reporte estabilizado, Elias. 2.000 já está ajustado, 1.017, vai reportar estabilizado. Tango Lima, Quilo Bravo, no solo 09. Confirme o parte de estacionamento. Sim. Bere à direita, ao estacionar na frequência livre. O Lima, Quilo Bravo. Oxalé 6143. Identifique e desça para 4 mil pés, ajuste no 07, chegada bom. 4 mil pés, no 07, bom. Guardião 04, é o número 2, já presente autorizado, final da 17. Está presente, final da 17, eu posso dar 2 milhas, machado travado, o Guardião 04. Sorte, olha, até no solo aos 20. Confirme o pai de estacionamento? Sim, já estaciona a frequência livre. Vitor Charlie, então. 05, reporte rotatório. Tá visual, gol 601. No 601, não chame torre 118, decimal 95. 895, obrigado, boa. Torre, boa tarde, gol 601, tá estabilizado, passando do, passando marcador externo, timbra visual. Confirme quem chamou a torre, o gol no 601? Nós mesmos, tá estabilizado, timbra visual. Faça o check rádio, gol no 601. Tá. Confirma como é, recebe o 601, senhora? Falta claro agora, agora é o gol no 601. Passou sempre a final de 3.000, está visual, baixar travado. Guardião 04, faça um 360 pela esquerda, reporte reinterceptando a final da nossa. 360 pela esquerda, reportará reinterceptando a final, o 04. Gol na 601, informa o tráfego à sua esquerda, 500 pés, não irá interferir com a sua aproximação, livre pouso na 10, vento no 20 graus, 08 nós. Livre pouso na destra, visual, gol 601. Torre, guardião 05. Guardião 05, prossiga. Afastado 4.5 milhas, a rotatória de retorno a Salvador. Gente, mantenha a... Mantenha a rotatória guardando a autorização para aproximação para o 17, o Guardião 05. Guardando na rotatória, aproximação para 07. Patango, Foxtrot, Charlie, Charlie, chame de CIF, 12685, alterne 125, decimal 45. Chamar centro, Recife, 12685, 2545, como está sendo o ato? O vento 1-0 graus, 089. Tá, reinterceptou o sinal do 17, trem baixado, sem travado. Passará no solo controlado, 04. Não prossiga. Posição para o Galeão. Gente, 6201, autorizado Galeão, 360, decola dando zero com curva direita, saída da El Leda, voa direto à posição Bridge, onde intercepta a Pesulu no zero. Frequência do controle em 1208, a torre em 11895, transponder 5123, o Ocean Air 6201. É o Leda Bridge, Pesulu 10, controle 208, torre 395, responde 5123. Tome ponto para o push 6201. Câmara, obrigado. Fala, boa tarde, o 601, segurando as coisas. 601 no táxi em frente, Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso no pátio no 601. Alfa, reporte antes da Juliette, gol 601. Check-in at 7:30, 3:00. 0 Galeão, point 4 norte, posição 62, solicitação. 6720, para o Galeão. Galeão está autorizado nível de voo 360. A rota Perzulu no zero, SMAP, DCT Luft, DCT Barbacena e segue conforme plano. Decola no zero com a primeira curva à direita da Euleda Bridge. Da Euleda Bridge, a saída. Frequência do controle 1208. Torre em 11895. Seu transponder 5147. Webjet 6720. Autorizado, Léo Lima Lídia, com curva direita após a decolagem. O resumo no zero é a Aerofix, Mato, Lux, Barba, Rádio Provincia. 208, o motor, 1994, 147, 1, 0. Pronto para o estacionamento, confirme o portão. Portão de número 62, vai chamar a pronta. 62, afirmativo. 5-4, no centro da Cris para o táxi, com 4-9 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando Vitória. Inicia o táxi lentamente, ceda passagem ao Boeing 37 da Gol, que ingressará no Pátio 1. Após o mesmo, suprossiga Indy Alpha no ponto de espera, torre 118-95, 354 no 5. Pátio Indy Alpha e com a torre após, obrigado, senhor. O Gol no 601, ingresse Juliette, portão 08. Para posicionamento. Está ingressando Juliette para o 8, agilizando, 601, tá ligado? Aeronave solicitou o pushback, confirme. É o Gol 1856, no portão 2. Aguarde para o push. Passará a cauda 1ATR da trip, após o mesmo, só pode executar o pushback em formato táxi no 856. Torre Salvador, Guardião 05. Prossiga, Guardião 05. Já de retorno para Salvador. Sente pouso direto no Pátio do Graça? Afirmo. Dentro no 20 graus 079, você pode nacional para pouso, Guardião 05. Já passará no solo controlado, Guardião 05. E o 354 no centro, já ingressando na Alfa, Salvador, boa tarde. 5-4 no 5, autorizado a linha e decola pistão no 0, vento 1 no 20 graus, 08 nós. A linha e decola 354 no 0. No 5, iniciando a decolagem. Sente. Salvador, TAM 3567, boa noite, papapá. Teve pouso, parte do GRR, apostará no solo controlado, Guardião 05. Siga. Autorizado Brasília, nível 380, via Perzulu 17. Decolada 10 com curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elepsa, onde intercepta o eixo da aerovia e segue conforme a rota do plano de voo. Controle 120, decimal 8, e aciona 5130 no transponder. O TAM 3567. 380 autorizado, Brasília, Pêndulo 17, decola da 10, com curva direita, perfil da saída arbora. Após arbora, prossegue para Elefa e em Elefa que acerta o eixo da aerovia. É, controle Salvador 1208, transponder 5130, TAM 3567. TAM 3567, correto, portão 3, chama pronto, pushback, acionamento. Direto Coral da presente, tudo 140. Para 140, direto a Coral, obrigado. Zero cinco, no salas 3-1, no livre frequência. Salvador, boa noite, azul 4206, autorização de tráfego nível 370, Recife, Centro-Oeste, por favor. Azul 4206, informação em curso agora para Pato, instante Recife 370, prepara a saída Puca, transição Caju, aguardando. Puca, Caju 370, 4206. Colo Salvador, voo no 856, pronto para o centro, autonomia de 3 horas e 20, alterna Natal, POB 121. Voo no 856, táxi via Indy Alpha até o ponto de espera da 1-0, ponto de espera torre em 1-1-8-95, ajuste no 0 no 7, bom voo. Indy Alpha no ponto de espera torre em 1-8-95, ajuste no 0 no 7, bom trabalho no 8. Do 4206, pronto, copy. Autorizado Recife, nível 370, via Upper Whisky 58. Decola da 1-0, com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Caju. Controle em 120, decimal 8, e aciona 5134 no transponder. Copiado, nível 370 para Recife, decola na Puca, Aracaju, após Upper Whisky 58. Transponder 534, controle 128, azul 4206. Azul 4206, correto, portão 1, no chama pronto, pushback, acionamento. Poderia confirmar, 4206? Cotejamento correto, portão 1, no chama pronto, pushback, acionamento, azul 4206. Chama lá, obrigado. Vento, Bandeirão 43. Bandeirão 43, continua com a aproximação, agora de pista livre. Informação ao vento. Vento no 1-1-0 graus, 08 nós. Azul 4206, portão 1, autorizado, reporta táxi. Tá autorizado, reportará para o táxi 4206. 0, Xenebre 143. Fico 356, decolar 235, chame controle 20.8.